Aí, rapaziada, é o seguinte. O cara filosofou pra caralho, tá ligado? O maluco filosofou pra porra aí. E passou muito romantismo também aí. Um dos mestres aí do soul music, do funk, tá ligado? Nosso parceiro Tim Maia aí, onde estiver, essa é pra você. Pode acreditar. Vamos que vamos. Ajuda a cor do mar. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Vamos lá. Que na vida a gente tem que entender que um nasceu pra sofrer, enquanto muitos riem. Mas quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. E na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. Ter na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Pode acreditar, moro? O cara filosofou mais ou menos assim, tá ligado? Claro. E o romantismo, Paulo Espinola. Toda vez que você aparece, se me lembro faz doer. Traições e dos momentos tristes que eu passei junto a você. Eu fiz de tudo que um homem pode pra preservar nossa união. Você nem queria saber disso, só maltratou meu coração. Quem sabe canta aí. Hoje resolvi mudar, vou deixar de te amar. Hoje resolvi mudar, vou cantar. Quero ouvir. Juro não ser mais um bobão. Hoje resolvi mudar, vou cantar, vou cantar. Mas nessa vida tudo coisas mudam, e você vai lembrar de mim. Vai lembrar. Foi você quem me deixou chorando. Quero ouvir me dizer que me fez tão triste assim. Hoje resolvi mudar, vou deixar de te amar. Hoje resolvi mudar, vou cantar. Juro não ser mais um bobão. Maia!